Nesta lição eu vou falar sobre algo realmente empolgante. Eu vou falar sobre o batismo nas águas. O batismo nas águas tem a ver com a salvação, da mesma forma que o arrependimento, que falei da vez passada, e batismo com o Espírito Santo, que eu vou falar na próxima vez. O batismo nas águas salva. Nos salva dos nossos pecados. O batismo nas águas é mais que apenas um símbolo para algo que achamos que aconteceu lá dentro. Não, o batismo nas águas, quando fazemos, algo acontece. Esquecemos que os anabatistas, quando vieram com o batismo nas águas, muitos milhares de pessoas foram perseguidas por causa disso. E nos esquecemos de que muitos se tornaram mártires e deram suas vidas por causa dessa verdade. Isso foi uma verdade pela qual valeu a pena morrer. Mas hoje nós apenas o fazemos como se fosse apenas um símbolo, que não importa tanto. Mas se olharmos para o que Jesus nos diz na Bíblia, vemos outra coisa. Porque Jesus diz em João 3:5, quando ele está falando sobre nascer de novo, que a menos que esta pessoa não nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus está falando sobre a água e o Espírito quando fala sobre como entrar no reino de Deus. Ele também disse que aquele que crer e for batizado será salvo. Pedro também usou a palavra salvo quando ele se refere ao batismo. Quando ele falou sobre Noé, havia uma ilustração sobre o batismo. Ele diz em 1 Pedro 3:21, batismo que agora também salva vocês. Quando ele falou no dia de Pentecostes, disse, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. Então, falou sendo mais do que apenas um símbolo. E Paulo falou sobre isso, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, e também disse que no batismo somos ressuscitados com Cristo. Assim, o batismo é mais do que apenas um símbolo. Batismo é forte, é poderoso e nos salva, nos liberta de nossos pecados. Você verá isto, neste estudo. Eu acredito que este estudo é tão importante para a igreja de hoje porque quando as pessoas entendem o que é o batismo, os cristãos serão levados a andar em liberdade, guiados pelo Espírito e não pela carne, mas andar na liberdade que Deus tem nos chamado. Estou animado para dar este estudo a vocês. Deus te abençoe. Nota de tradução, Sword é um software grátis para auxiliar o estudo da Bíblia. Bem-vindo à Escola Pioneira. Lição número 10, Batismo nas Águas. Continuarei hoje, falando sobre o batismo nas águas. E isso tem sido trabalhado muito em mim nos últimos anos e também nos últimos dias. Eu acredito que esta palavra é muito importante. Esse estudo hoje vai mudar muitas coisas para muitas pessoas, porque eu falarei sobre a liberdade existente no batismo e a liberdade que temos em Cristo. Quando falamos sobre batismo, falamos sobre o que fazemos. Mas hoje estarei focando no que Deus faz e do que se trata o batismo. Acredito que muitas pessoas que pensam que sabem muito sobre o batismo, vão ser surpreendidos porque muito do que nos foi ensinado sobre batismo é muito diferente do que conhecemos na Bíblia. Eu me lembro quando fui batizado há muitos anos, eu não sabia o que era o batismo. Eu pensava que era apenas algo exterior que você faz para mostrar que dentro de você mudou. E eu pensava que o batismo nas águas era apenas um símbolo, algo que você fez. Por causa disso, eu não tive uma experiência muito forte quando fui batizado nas águas. Eu tive isso mais tarde, como contarei a vocês. Mas agora, quando eu mudei a maneira de pregar o que a palavra diz sobre batismo nas águas, tenho muitos testemunhos de pessoas que foram libertas no batismo nas águas. Eu estava na Suécia pouco tempo atrás, onde falei sobre o batismo nas águas. Quando eu os deixei alguns dias depois, havia uma menina que foi salva, foi cheia do Espírito Santo e batizada nas águas. Esta menina tinha anorexia, um problema de alimentação, e eles a batizaram. Foi o exército da salvação, que normalmente não batiza, mas depois do meu ensino começaram a fazer o que a palavra estava dizendo. Eu ouvi o testemunho de quando eles batizaram essa mulher. Quando ela saiu da água, andou uns 2 metros e parou e virou-se. E ela viu como uma imagem, uma visão, ela se viu deitada na banheira. Ela estava completamente liberta do transtorno alimentar da anorexia. E a partir daí, ela comeu um banquete com bolos e tudo mais, ela foi liberta. Tenho muitos testemunhos como o batismo mudou vidas. O batismo nas águas é parte da salvação. Falarei muito sobre isso agora. Eu estava na Finlândia. Voltei de lá há 2 dias. Foi realmente bom. Deus fez um monte de coisas na Finlândia. Alguns escreveram para mim depois. Um deles escreveu: obrigado pelo tempo que passamos juntos. Este foi um final de semana que mudou a minha vida. Eu nunca me senti tão entusiasmado por Jesus. Eu amo com este tipo de paixão, desde que eu me converti. E isto está acontecendo agora mesmo em todos os lugares. Pessoas estão amando novamente, o fogo está voltando. Pessoas estão ficando animadas novamente. Recebo tantos testemunhos. Outro cara escreveu que ele não pode encontrar palavras para descrever aquele fim de semana. Outro cara escreveu-me que duas pessoas entraram em contato com ele depois do meu ensino e queriam ser batizados imediatamente. É tão bom. Você é muito ousado quando ensina batismo nas águas, ele disse. O que houve na Finlândia foi o que fazemos em algumas reuniões, treinamentos. Pessoas foram curadas, pessoas foram iniciadas. Isso vai continuar na Finlândia. Isso continuará por todo lugar. Acabei de ouvir de alguém da Holanda, que também me escreveu, que antes mesmo que eu estivesse lá há um tempo atrás, havia algumas pessoas que saíam na rua fazendo isso. Mas agora há mais de 30 pessoas em 4 diferentes equipes pela Holanda que estão fazendo isto. Pessoas estão começando não apenas a ser curadas, mas a ser salvas e libertas. É por isso que esta lição é tão importante. Porque nós não apenas somos chamados para curar os doentes, mas também, pregar o Evangelho. Mas esta lição é importante também porque muitas pessoas dentro da igreja não têm paixão por Jesus, eles não têm o amor e nunca o tiveram, e algumas pessoas o perderam. Mas nós somos chamados a estar em chamas, a amar Jesus e viver a vida que lemos no livro de Atos. Eu quero falar apenas um pouco sobre o que disse da última vez. Falei sobre arrependimento, que é onde você começa a ser salvo, você recebe um novo coração. Mas isto não é suficiente, apenas com arrependimento e fé em Jesus. Nós também precisamos obedecer à palavra de Jesus e ser batizado nas águas. Porque no batismo nas águas você sepulta a velha vida. Mas isto também não é suficiente. Você também precisa ser batizado com o Espírito Santo. Assim, você recebe o que precisa para viver a nova vida guiado pelo Espírito. Nós temos que mudar nosso caminho para a salvação. Salvação não é apenas uma coisa, mas são muitas coisas juntas. Nós não podemos dividir essas três coisas. Não basta apenas acreditar em Deus, ou não é suficiente apenas acreditar em Deus e Jesus. Não. Temos Deus, o Pai, Jesus, o Filho, e o Espírito Santo. Existe uma unidade entre os três, ao mesmo tempo que são três pessoas diferentes, Deus o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, três em um. E a mesma coisa, arrependimento, batismo nas águas e no Espírito Santo são três coisas diferentes. Mas, ao mesmo tempo nós não podemos ter apenas um ou dois deles. Não, nós devemos ter tudo no mesmo dia. Isto acontecia na igreja normal. Quando Pedro pregou no Pentecostes, eles receberam tudo no mesmo dia. Então, hoje focarei no batismo nas águas. Mas esse estudo de hoje não pode ficar isolado. Você deve ver o estudo sobre arrependimento e você também tem que ver o estudo sobre o Espírito Santo. Quando nós falamos sobre a salvação, veja como eu falei na lição 8 onde eu mostrei como eu compartilho o Evangelho. Deus criou o céu e a terra, e colocou o homem lá. Havia a árvore da vida que eles deveriam comer para viver eternamente. Mas o pecado entrou na vida deles. Por isso, eles foram expulsos do jardim. Deus disse no início de Gênesis que eles foram expulsos para que eles não fossem capazes de tomar da árvore da vida e comer dela. Porque se eles comessem da árvore da vida, viveriam para sempre. Agora nós temos um mundo caído onde o homem caiu, o homem pecou. E Deus é santo, ele não queria isso. Então um pouco depois, Deus recomeçou com Noé e sua família. Ele criou uma nova terra, destruiu todas as outras pessoas e deixou Noé e sua família e alguns dos animais. Mas o problema não era apenas a terra, o problema estava dentro de Noé, dentro da sua família. Então, quando Noé e sua família desembarcaram na terra, eles pecaram novamente e tivemos o problema mais uma vez. Então, desta vez Deus fez diferente. Desta vez, ele começou criando um novo homem e uma nova mulher. Ele começou criando algo novo dentro de nós antes de criar o novo céu e nova terra, onde ele colocará o novo homem. E é isso que Jesus veio fazer. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Ele não veio apenas nos salvar em nossos pecados, mas ele veio remover o pecado de nós. Isto é algo que acontece quando ele nos dá um novo coração. Ele nos limpa de nossos pecados e nos liberta da lei. Falarei sobre isto agora quando explicarei sobre o batismo. Então, ele nos dá o Espírito Santo para que possamos viver a nova vida, para que possamos viver guiados pelo Espírito aqui na terra. Um dia, Deus criará novamente o novo céu e a nova terra. A nova Jerusalém descerá. Você pode ler no último capítulo da Bíblia que nós, que vivemos pelo Espírito, aqueles que foram limpos, um dia, pegaremos com as mãos e comeremos da árvore da vida. Nós não estamos debaixo da lei. Ser guiado Espírito é o essencial. Vou falar mais sobre isso na próxima vez. Ok, o batismo nas águas. Minha formação e tradição é de um contexto luterano. Fui batizado. Eu fiz assim, porque o batismo deve ser na água, em sua própria fé. Mas eu fui batizado na igreja luterana quando eu era uma criança. E quase todos em nosso país foram também. Mas depois tivemos outras igrejas como a Igreja Pentecostal e outras. E eu acredito que pelo contexto da igreja luterana ser tão forte, muitas pessoas de outras denominações não são radicais quando se trata de batismo, porque eles não querem ofender as pessoas. Eles não querem criar problemas. Assim, na igreja pentecostal e em outras, o ensino é que o batismo é apenas uma ilustração. Uma ilustração de algo que aconteceu lá dentro. Eu conheci muitas pessoas que se arrependeram e experimentaram o Espírito Santo aqui na Dinamarca. Mas eles não são batizados nas águas, porque dizem poder fazê-lo mais tarde, talvez em 6 meses e vamos ver o que acontece. Isto está tão longe do que vemos no livro de Atos. Porque no livro de Atos todos foram batizados no mesmo dia. Imediatamente após ouvirem o evangelho, quando ouviram sobre o batismo, eles foram batizados no mesmo dia. Eu acredito que para nós na Dinamarca e em outros lugares, o problema com o batismo é o contexto. Nós não queremos ofender as pessoas, e especialmente, porque temos a Igreja Católica e as pessoas reformadas que têm o batismo nas águas. Por isso, é mais fácil para as outras pessoas evitar falar sobre isso. Mas isso é errado. Isso é errado. E nós precisamos entender que quando o movimento batista começou em 1600, muitas pessoas naquela época pagaram um grande, grande preço para obter o ensinamento sobre o batismo nas águas. Eles pagaram com suas vidas. Milhares de pessoas foram martirizadas por causa dessa verdade do batismo nas águas em sua própria fé. Milhares de pessoas morreram por causa disso. Eles foram mortos pela Igreja Reformada, Luterana, Católica e Calvinista. Muitas pessoas morreram por causa dessa verdade que precisamos ser batizados nas águas em nossa própria fé. Água sobre a cabeça de uma criança não é batismo. Milhares de pessoas morreram por causa disso. Mas agora, é como se isso não importasse mais. Importava para aquelas pessoas, e também importava para Jesus, para os primeiros cristãos e importa hoje. Vamos ver o que Jesus disse sobre o batismo. Ele disse que é um sinal e que você pode fazê-lo se quiser? Ou será que ele de alguma forma colocou o batismo nas águas juntamente com a salvação? Se olharmos para o nosso Senhor Jesus Cristo, em João 3:5. Quando ele fala sobre como você tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus, ele disse, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Então, Jesus está dizendo que se você quiser entrar no reino de Deus e comer da árvore da vida, você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Ninguém está falando assim hoje. Ninguém está falando que você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Mas Jesus disse. Ele disse isso de forma tão clara. Eu sei que há outro ensinamento que diz que a água é quando você sai da sua mãe, e Espírito é quando você recebe o Espírito Santo. Mas isto não é bíblico, não é o que ele está falando aqui. Em Marcos 16:16, Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Jesus não está dizendo apenas quem crer será salvo, ele disse, quem crer e for batizado será salvo. Então Jesus usou palavras radicais quando ele falou sobre o batismo nas águas. Então, Jesus usou palavras radicais sobre batismo. E Pedro? Vamos ver o que ele disse. Em 1 Pedro 13, 20 a 21, ele falou sobre Noé e o dilúvio, o que aconteceu lá. Ele usou a ilustração, pelo batismo que agora também salva vocês. Então, Pedro usou aquela ilustração e disse: batismo que agora também salva vocês. Ponto. Outra ilustração que é usada na Bíblia é quando os israelitas saíram e atravessaram o Mar Vermelho e todos os egípcios foram enterrados. Então, lá havia salvação também, batismo para Moisés é a ilustração. Mas Pedro, sobre o batismo nas águas em Jesus Cristo, ele diz: batismo que agora também salva vocês. Ponto. Em Atos 2:36-47, quando Pedro discursou, ele disse: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus dos pecados. E você lê que o Senhor acrescenta-o diariamente às pessoas que iam sendo salvas. Quando Pedro, no dia de Pentecostes, disse que nós devemos nos arrepender e ser batizados, seria para quê? Para o perdão dos nossos pecados. E quando as pessoas iam sendo salvas, eles usavam isso, porque para ser salvo é arrependimento, batismo nas águas e receber o Espírito Santo, é o que a Bíblia usa quando fala sobre salvação. O problema ao falar sobre o batismo nas águas, é que em algumas dessas igrejas, as igrejas reformadas dizem: não, só a fé, apenas a fé. Não são obras, mas apenas a fé. E se você diz isso, você realmente entendeu mal o que é a fé, pois a fé é a obediência. Se você acredita em Jesus, você se arrepende. Se você acredita em Jesus, você é batizado. Se você acredita em Jesus, você receberá o Espírito Santo. Porque a fé é crer no que ele diz. Não é só acreditar que um dia, uma pessoa estava viva. Jesus estava falando sobre isso. Mas hoje há pessoas que usam o livro de Gálatas, onde ele fala sobre não estarmos mais sob a lei, é somente a graça e não temos que voltar às obras. É fé. Mas também no livro de Gálatas, Paulo está dizendo que somos os filhos de Deus pela fé. Gálatas 3:26, muitos param aí, mas no versículo seguinte, ele disse: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Em Colossenses 2:11-13, Paulo diz: vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados. Então, Paulo está dizendo algo sobre nós nos revestimos de Cristo no batismo, e também está dizendo que nós ressuscitamos com Cristo no batismo. Quando Paulo foi salvo, Ananias, que o batizou, disse a ele: levanta-te, e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Essas são algumas coisas que você lê na Bíblia. Batismo tem a ver com entrar no reino de Deus. Batismo tem a ver com ser salvo. Batismo salva você. Batismo é a remissão dos pecados. Batismo é salvação. Batismo é o revestimento de Cristo. Batismo é ressuscitar com Cristo. Isto é o que a Bíblia diz quando fala sobre batismo. Aquelas palavras são usadas juntas com lavar dos pecados. Você pode ver que isto é muito, muito mais do que apenas algo que você faz se você quiser. É mais do que apenas algo simbólico. Eu acho que nosso problema é que pensamos com uma mentalidade grega, onde nós pensamos em coisas que são espirituais ou não espirituais. Mas não devemos pensar dessa forma porque as coisas físicas podem ter um impacto espiritual. A árvore da vida no jardim era uma árvore. A árvore do bem e do mal no jardim era uma árvore, mas ainda teve um impacto espiritual quando tomaram dela. A comunhão é algo físico que fazemos, mas ela ainda tem um impacto espiritual em nossas vidas. Você vê isso na Bíblia. Eu acho que nosso problema hoje no Ocidente é que nós não entendemos que coisas físicas podem ter um impacto espiritual. Como a água pode salvar? Como a água pode ser para a remissão dos pecados? Como a água pode revestir de Cristo? Como a água pode sepultar e ressuscitar com Cristo? Como a água pode limpar os pecados? Mas coisas físicas têm um impacto espiritual. E os judeus entenderam isso. A igreja primitiva, eles entenderam isso. E por isso, quando eles pregavam o evangelho, a resposta que obtiveram com a pregação era: olhe, aqui a água que me impede de ser batizado. Como Filipe, sobre o qual você lê no livro de Atos 8:35-36. Então, Filipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus, para o eunuco. Ele estava pregando Jesus e o eunuco disse: olhe, aqui há água que me impede de ser batizado. E foi perguntado se ele acreditava, ele creu e foi batizado. É interessante notar que não lemos o que Filipe pregou, mas lemos qual foi a resposta. A resposta foi: que me impede de ser batizado. Isso não foi somente a resposta que Filipe teve. Quando Ananias foi até Paulo, a resposta foi o batismo dele. Quando Pedro levantou-se e pregou no dia de Pentecostes, a resposta foi que eles foram batizados. Quando Paulo foi até Éfeso e encontrou as pessoas lá, a resposta foi que eles foram batizados. Toda vez, no livro de Atos, quando pregavam o evangelho, a resposta era sempre batismo. Não a oração dos pecadores, não eu apenas me arrependi, ou qualquer outra coisa como agora eu creio. Não, sempre foi batismo. Nós pegamos coisas fora de contexto. No livro de Atos, você lê sobre o carcereiro, onde ele perguntou, o que podemos fazer para ser salvos? E eles disseram a ele, creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa, e nós paramos ali. Mas se você ler a linha seguinte, eles foram até ele e sua família e pregaram o evangelho a eles e todos que receberam foram batizados. É isto que precisamos fazer hoje. Nós precisamos pregar o evangelho, não apenas o arrependimento, mas também o batismo nas águas. Se você e eu pregarmos um evangelho onde a resposta das pessoas não tenha nada a ver com o batismo nas águas, você pode estar certo de uma coisa: este não é o evangelho bíblico. Pense nisto. Isto é assustador. Quantas reuniões em que você foi, quantas vezes você e eu ouvimos alguém não pregar o evangelho? E quantas vezes eles pregaram de forma que a resposta das pessoas foi eu quero ser batizado? Ponto de interrogação para muitas pessoas, é zero. Muitas pessoas nunca experimentaram isto em sua vida inteira, que alguém tenha pregado o evangelho onde pessoas responderam sendo batizadas e batizadas imediatamente no mesmo dia. Ninguém. E então, nós nos perguntamos, onde está a vida na igreja? Onde está o poder? Onde está a liberdade? Onde estão as coisas que lemos no livro de Atos? E a resposta é que eles não estão aqui hoje porque nós não construímos sobre o mesmo fundamento que eles tinham no livro de Atos. Nós não pregamos o mesmo evangelho. Não obedecemos o que Jesus nos ordenou, ir e fazer discípulos e batizá-los. Você pode perceber isso. É bom parar e pensar sobre isso. E se você não pode ver isso depois de eu ter compartilhado, pegue o livro de Atos e vá através dele e você verá que é sempre batismo nas águas. E é sempre no mesmo dia. Isso é sempre tão claro. Nós precisamos nos perguntar, continuaremos a construir sobre nossas tradições? Ou construiremos sobre a palavra de Deus? Eu digo muitas vezes que você não estará diante do Papa um dia, você não estará diante de Lutero um dia, ou diante de qualquer outro. Você estará diante de Jesus Cristo. E se você chamá-la de Senhor e não pregar o evangelho com batismo nas águas, eu acho que ele dirá a você, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? É claro, muitos de nós não vemos isto por causa do nosso contexto. E eu não vi isto no começo. Eu também não preguei o evangelho, e não batizei pessoas, porque você sabe, eu sou de um país luterano e não quero ofender as pessoas. Então, o primeiro livro que escrevi não foi sobre batismo. Eu não falei sobre batismo naquele livro. Por quê? Porque estava usando meus óculos. Mas quando eu vi, mais tarde, o que é batismo nas águas, eu experimentei uma liberdade como nunca antes. Sobre isso que falarei agora. Antes de começar com o próximo ensinamento, eu quero orar porque isso vai muito de encontro com nossos óculos, o que vou ensinar agora. Eu oro para que isto seja uma revelação porque quando isto tornou-se uma revelação para mim, eu experimentei uma liberdade como nunca antes. Deus, obrigado por este dia, por este ensinamento e sua palavra. Deus, da mesma forma que isso tornou-se uma revelação para mim, que abriu os meus olhos, fui liberto e experimentei uma vida totalmente nova com você, Deus. Eu oro para que este ensinamento liberte essas pessoas que virem esta mensagem. Que você virá com o seu Santo Espírito e agirá através deste ensinamento, Deus. E não será apenas palavras na vida deles, mas uma revelação, que irá libertá-los e começar algo totalmente novo. Então, ajude-me a compartilhar esta palavra. Venha com seu Santo Espírito e abra seus olhos, para que as pessoas possam receber isto. Em nome de Jesus. Falar sobre batismo tem a ver com o pecado, tudo na salvação tem a ver com o pecado. Porque Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Eu quero ler algo sobre discipulado e liberdade. Jesus disse algo interessante em João 8:31 a 32. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, ele está falando aos judeus que, se permanecerem em sua palavra, eles vão experimentar a verdade e a verdade os libertará. Mas eles lhe disseram, vê. 33. Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que nos fará livres? Eu quero dizer que eu não me via como um escravo antes de eu experimentar a liberdade. Quando experimentei a liberdade que Jesus está falando aqui, eu vi que antes eu estava preso. Mas eu estava dizendo como eles, ei, nós não estamos escravizados. Como você pode dizer que nos libertará? Mas Jesus continuou. Ele lhes respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, o que Jesus está falando quando ele fala sobre ser livre, ele está falando sobre o pecado. Ele está dizendo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É como a gravidade, há uma lei da gravidade. Mas há também uma lei do pecado e da morte. Há uma lei do pecado e da morte, há a lei da gravidade. Há a lei como apenas nos referimos como a lei dos 10 mandamentos, que veio com Moisés. Lei tem diferentes funções e há uma ilustração que eu quero usar, porque é como gravidade. Se eu pegar estes óculos e eu deixá-los cair e dizer, voe, eles vão cair. Voe, ainda vão continuar. Ah, vamos lá. Eles sempre vão cair porque existe uma lei da gravidade que faz as coisas caírem. Se eu disser, eu não acredito na lei da gravidade, então, você vai ver o que acontece. Ainda vai cair. Porque a lei da gravidade não tem nada a ver com minha fé. A lei da gravidade está lá. Jesus disse que aquele que comete pecado é escravo do pecado. É como fumar. Se você começar a fumar, você não é um escravo do fumo, mas quando você continua fumando, você se torna escravo do fumo. Porque, como um escravo, se você está se colocando sob alguém, você não está livre, você está escravizado a algo. E eu quero dizer que eu experimentei arrependimento, como eu falei da última vez. E de muitas maneiras eu me senti livre e eu estava, eu sou livre. Mas para ser honesto, em outras maneiras eu não me sentia livre. Porque, de certa forma, eu senti que eu ainda era um escravo. A maioria das grandes coisas erradas que eu estava fazendo, eu parei, é claro, e eu experimentei um novo coração. Mas havia também outras áreas da minha vida, como a minha vida de pensamentos, como meus sonhos. Com algumas das pequenas coisas que eu caí de novo, é onde eu me sentia mal. Eu não sentia que eu estava livre. E o melhor lugar para descrever como me sentia é em Romanos 7, 14 e 19, onde Paulo diz, pois sabemos que a lei é espiritual. Então, você sabe que a lei é espiritual. É como a lei da gravidade, também há alguma coisa lá. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois, o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Isso é o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo aqui que eu, sendo carnal, fui vendido como um escravo ao pecado. Ele disse que eu não entendo o que estou fazendo, eu não quero fazer essas coisas, mas eu continuo a fazer. E ele diz que já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Em algumas áreas da minha vida eu sentia que isso descrevia a minha vida muito bem. Estes versos que lemos são quase como João 13, 16. Estas palavras são versos que a maioria das pessoas conhece. Se eu falar com um cristão, essas palavras estão sendo usadas repetidamente para citar, memorizar, ler, escrever livros sobre. São muito conhecidas. Você sabe que apesar de uma escritura estar sendo citada repetidas vezes, isso não significa que é mais valioso ou mais importante do que outras escrituras que não estão sendo citadas. E o problema na igreja hoje é que temos capítulos e versículos. Assim, em um livro como Romanos, que é uma longa carta, muito longa, nós podemos ir para o capítulo 7 e tirar este versículo fora de contexto, lê-lo e dizer que deve ser como Paulo diz. Mas os primeiros cristãos não tinham capítulos e versículos. Então, eles liam de outra maneira, Eles tinham um entendimento diferente de como ler as cartas comparado ao que fazemos hoje, sem nossa mentalidade. E por causa disso, temos realmente confundido um monte de coisas quando se trata da palavra de Deus. Especialmente este versículo. Porque Jesus disse que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado e um escravo não estará para sempre na casa, mas o filho vai. E então, Paulo diz, eu sou carnal vendido como escravo. Mas Jesus diz que se o filho vos libertar, são verdadeiramente livres. Então você já não é escravo, agora você é um filho. Mas Paulo está dizendo que ele é um escravo vendido ao pecado. Pode parecer oposto ao que Jesus disse em comparação ao que Paulo está dizendo. Mas isso também é oposto ao que o resto da palavra diz. Comecei a fazer um estudo há muitos anos e tornou-se algo que abriu os meus olhos. Tornou-se o início de algo novo. Antes de compartilhar meu testemunho, o que eu experimentei no ano de 2000, vamos ver uma coisa. Paulo disse, eu sou carnal, vendido como um escravo ao pecado. Ele disse que não é ele que faz isso, mas o pecado nele, Romanos 7. Mas se você for para Romanos 6. Lembre-se, quando Paulo escreveu esta carta não havia capítulos e versículos. Então, Romanos 6 não estava separado de Romanos 7. Por isso, nós distorcemos totalmente. Se voltarmos um pouco, antes dele dizer isso. Ele diz em Romanos 6, versículo 2. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ele disse, nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu, foi justificado do pecado. Então, Paulo diz algo que parece ser oposto ao que ele falou lá, onde ele disse, eu sou vendido como um escravo do pecado. Ele disse, aquele que morreu não pode viver em pecado, que já não somos escravos do pecado, estamos livres do pecado. E ele continua. Ele diz mais tarde que nós que morremos com Cristo, cremos que devemos viver com ele. Ele diz no verso 12, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele continua nos versos 17 e 18, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Versículo 20, quando vocês eram escravos do pecado. E continua falando disso. Ele está falando sobre ser livre do pecado, não mais escravo do pecado, livre do pecado. O pecado não mais reina em vosso corpo mortal, o pecado não tem domínio sobre vós. Você era um escravo do pecado, mas agora você não é mais escravo do pecado. Agora você está livre do pecado. Versículo 22, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok, vamos dar uma olhada nisso. Em um lugar Paulo disse, eu sou um escravo, vendido ao pecado. Ele só disse em um lugar, mas isso é o que todo mundo está citando nas igrejas. Esta linha é o que todo mundo sabe. Mas aquele disse que morreu para o pecado, já não é um escravo do pecado, livre do pecado, não deixe o pecado reinar. O pecado não tem domínio sobre você, você era um escravo do pecado, mas agora você está livre, você foi liberto do pecado, já não é um escravo do pecado. Agora você foi liberto. Ele disse isso 7 vezes. Ele afirmou totalmente o oposto do que ele disse logo ali. Alguns anos atrás eu tive uma fome na minha vida por mais. De verdade. Estava frustrado, pois eu era um cristão há 6 anos. Mas eu nunca curara os doentes, nunca expulsara um demônio, eu nunca levara ninguém a Cristo, eu nunca vira as coisas que vejo agora. Eu estava tão frustrado com a minha vida e eu estava me sentindo como sendo alguém que foi vendido como um escravo ao pecado. Mas eu tinha uma fome por mais de Deus, e comecei a jejuar 40 dias. Para ser honesto, jejuei porque eu queria ver curas, eu queria ver libertação, eu queria ser guiado por Deus. Eu queria ver a vida que eu lia no livro de Atos. E jejuei para ver o poder, para experimentar o poder. Eu tinha que experimentar isso. Mas não começou do jeito que eu pensava, porque eu pensei, agora que o poder está vindo, vou experimentar grandes coisas. Não, Deus começou a lidar comigo de uma maneira diferente. Deus me libertou do pecado. Porque Ele começou a lidar comigo sobre isso. Ele é santo e Ele fala sobre liberdade e Ele começou a trabalhar comigo sobre o pecado e santidade e temor de Deus. E Deus começou a lidar comigo de outras maneiras. Eu tenho um livro sobre isso, essa doutrina você pode encontrá-lo no site ou Amazon.com. Eu estava estudando a palavra e Deus estava trabalhando em mim. Em alguns dias, eu comecei a estudar Romanos 6, 7 e 8. Vou falar sobre isso da próxima vez. Quando eu estava estudando Romanos 6, 7 e 8, eu me senti como um homem em Romanos 7. Mas, então, Deus começou a me mostrar do que Romanos 7 se tratava. E um dia, nunca vou esquecer isso, quando eu lembro há 18 anos atrás como eu fui salvo, como eu comecei a ser salvo agora, era tão forte eu me lembro, e desde que eu me arrependi 18 anos atrás, eu não duvidava que eu havia sido salvo, porque eu tive uma forte experiência. Mas, enquanto eu estava estudando isto, Deus abriu meus olhos e eu experimentei algo que era tão forte que era como ser salvo novamente. Quando eu experimentei aquilo, pensei, eu realmente estava salvo antes. Eu pensei isso, eu realmente estava salvo antes. Porque isso fez uma grande diferença na minha vida e é como se agora, 12 anos mais tarde, ainda faz diferença na minha vida. E o que aconteceu foi que eu estava estudando Romanos 6, 7 e 8. Um dia, Deus começou a me mostrar sobre o que se tratava em Romanos 7. Um dia eu li Romanos 6 e 14, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu me lembro que estava sentado no meu computador com a Bíblia e com isso aberto, estudando. Então li isto e quando eu li, de repente entrou em meu espírito e tornou-se vivo. Eu falei, uau! E eu me levantei e fiz mesmo isso. O pecado não terá domínio sobre mim. O pecado não terá domínio sobre mim, porque eu não estou mais sob a lei. Sou livre, eu sou livre, então. Se eu sou livre, então, eu sou livre. Eu fiz desse jeito no meu escritório, Deus, então, eu sou livre. Eu não estou sob a lei mais. Eu sou livre. Então, levantei minhas mãos e. Eu sou livre, Deus. Sou livre. E a partir daquele momento eu estava livre, ninguém orou por mim. Mas eu fui liberto do pecado naquele momento, eu fui liberto. E quando veio o pecado não era como antes, como a lei da gravidade, a lei do pecado e da morte, a lei da gravidade. Antes, eu tentava me segurar. Mas eu caía, eu tentava me segurar, mas caía, eu tentava me segurar, mas caía. Quando fui liberto da lei do pecado e da morte eu estava livre. E desde então, eu não luto com o pecado perdeu. E eu experimentei uma liberdade que eu nunca tinha experimentado antes. Foi como se a última coisa que me manteve longe foi quebrado em minha vida. E agora eu poderia andar em liberdade sem me sentir condenado. E condenação não foi mais uma parte da minha vida. Eu não estou dizendo que eu estava completamente santo, sem pecado, porque havia outras vezes em que eu fiz algo ou isso é errado. Mas é como ok, isso é errado. Eu simplesmente paro. Eu não senti um problema com isto. Eu não podia mais sentir condenação por viver a vida que vivia. Se você ainda não experimentou isto, você não sabe do que estou falando. Mas você que experimentou, sabe exatamente o que estou falando. Eu estava morto para o pecado, eu estava morto para a lei, fui salvo do pecado, eu experimentei a remissão do pecado, eu me revesti de Cristo, ressuscitei com Cristo, meu pecado foi lavado, tudo mudou. Sim. Torben, mas você está falando de batismo e você teve uma revelação. Sim, eu tive uma revelação sobre o que o batismo era. Porque Romanos 6, fala sobre o batismo, mas eu não sabia disso naquele tempo. Mas é assim que Romanos 6 começa, ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Nós fomos batizados com Jesus Cristo. Morremos e ressuscitamos para que pudéssemos viver uma nova vida. É disto que se trata o batismo. Mas quando fui batizado, eu não sabia disso. Eu não sabia que o batismo nas águas era mais do que um símbolo. Eu não sabia que o batismo nas águas liberta da lei. Você morreu com Cristo e ressuscitou. Você não está mais debaixo da lei. Não está debaixo da lei. Não está debaixo da lei do pecado. Não está debaixo da lei da morte. A lei está quebrada em sua vida. Então, você não precisa ser um escravo do pecado, porque quando o Filho vos liberta, você está verdadeiramente livre. Você não é mais um escravo, você não é mais como Paulo descreve aqui. Voltarei a isso depois. Mas agora, quando aprendi, começamos a ensinar sobre isso. Tenho um exemplo. Eu tenho um grande amigo que está trabalhando comigo agora. Ele havia se arrependido, ele experimentou o batismo do Espírito Santo. Mas ele era de uma igreja luterana, então, ele não foi batizado nas águas. Ele se sentiu como se estivesse lutando, como eu estava. Ele era livre de muitas maneiras, estava falando em línguas, ele estava orando, ele estava jejuando, ele estava tentando tudo para ser livre daquele pecado, a última coisa em sua vida. Para ele, eram pensamentos impuros e os sonhos que ele tinha. E ele não conseguia se livrar dessa última coisa. Mas então ele encontrou alguns ensinos que eu tenho sobre batismo na internet. Quando ele descobriu, entrou em contato e disse, eu preciso ser batizado. E quando ele desceu sob a água, ele morreu para o pecado. Quando ele veio para fora da água, ele foi liberto. E a experiência que eu tive depois que fui batizado, quando recebi a revelação, ele teve imediatamente quando ele foi batizado. Por quê? Porque é onde isto acontece, mas eu não entendi isso. Então não estava andando nisso. Eu acredito que igreja primitiva, quando pregavam tudo isso junto, eles sabiam que o batismo era. Que era mais do que um símbolo. Porque eles sabiam que quando as pessoas são batizadas eles são libertas imediatamente. Libertas do pecado, revestidas de Cristo, morreram para a lei. E é disso que se trata. Batismo nas águas é mais do que apenas um símbolo, é liberdade. Você não pode viver essa vida se você não tem o batismo nas águas. Eu vou dizer uma coisa interessante. Falando com o meu amigo Dom da América, ele teve um contexto diferente do que temos aqui na Europa, onde temos a cultura luterana. Ele havia se arrependido e tinha sido batizado às águas. Mas ele realmente experimentou pela primeira vez esta liberdade que falamos aqui, quando experimentou o batismo com o Espírito Santo. Como assim? Porque essas três coisas estão de alguma forma fixas, em conjunto. Porque esta é a liberdade. Isto explica como você se liberta. Veremos a experiência de Romanos 8 em maiores detalhes na próxima vez, como você pode agora caminhar nessa liberdade. Eu tinha o Espírito Santo, eu tinha tudo, mas precisava de uma revelação. Meu amigo tinha isso, ele tinha isso, mas ele não tinha o batismo nas águas. Então quando ele teve aquilo, ele obteve a última parte. Meu outro amigo, Dom, tinha estes dois, mas ele não tinha aquilo. Mas quando teve, ele foi libertado. Assim, todas as três coisas são necessárias. Imagine que três cordas estão mantendo você em pecado, mantendo amarrado. Você tem que se arrepender, agora um já foi. Mas você ainda não está livre, porque você tem essa corda. Meu amigo foi batizado no Espírito Santo, mas não nas águas. Quando ele foi batizado nas águas, a última corda desapareceu. Agora, ele pode andar em Romanos 8. Meu outro amigo, Dom, tinha o batismo nas águas e tinha se arrependido, mas quando ele recebeu o Espírito Santo, então, andou em liberdade. Para mim, eu tinha tudo, mas não tinha revelação, o que significava? Quando tive a revelação, eu andei em liberdade. Então, eu posso ver que, em um país luterano, com nossos óculos, nós precisamos conversar sobre batismo, batismo, batismo nas águas. Porque muitos na igreja luterana se arrependeram, têm o Espírito Santo, mas eles não têm o batismo nas águas. Sobre isso é que temos que falar. Em alguns países, há o arrependimento, o batismo nas águas, mas não tem o Espírito Santo, que abre os nossos olhos e nos dá a revelação. Então, por causa daquilo, não podemos andar nisto. E muitos ainda andam nisto. Há algo que realmente abriu meus olhos também. Da última vez, quando falei que não somos pecadores, mas somos santos. Não somos pecadores, mas somos santos. As pessoas que ensinam que ainda são pecadores, também ensinam que esta é a vida cristã normal de Romanos 7. E não ensinam que Romanos 8 é a vida cristã normal. Quem são aquelas pessoas que ensinam isso? São as igrejas católica, reformadas. Calvinista, luterana. Estas são as igrejas que são muito fortes ensinando que nós somos pecadores e caminhamos assim. Por quê? Porque eles não têm a liberdade. Eles não conhecem outras coisas porque eles não têm o batismo nas águas, porque eles não têm o batismo nas águas, e eles não têm o Espírito Santo para revelar e abrir seus olhos para ajudá-los a entender o que é o batismo nas águas. Porque eles só têm o arrependimento, eles não sabem outras coisas. E eles ainda estão vivendo como escravos do pecado. E temos todas as doutrinas erradas quando se trata do que Jesus faz, que nós ressuscitamos para viver uma nova vida. Eles não experimentaram a nova vida, eles não experimentaram a liberdade que nós lemos. E por causa disso, eles fazem doutrinas que nós somos todos pecadores e nós somos como Paulo, e ele está falando de si mesmo lá. Mas Paulo não está falando sobre ele mesmo lá. Vou explicar isso. Deixe-me levantar isso. Mas Paulo está dizendo, eu sou carnal vendido como um escravo ao pecado. Mas o nosso problema é que quando falamos das escrituras, é que lemos as escrituras com a nossa mentalidade grega. Lemos a escritura assim, a partir de uma linha para outra linha. Mas Paulo é judeu e a maneira judaica de escrita não é em linha, mas em círculos. Dessa maneira. Então, ele fala sobre algo e então ele volta a ele novamente de uma maneira nova. E ele volta novamente em uma nova forma e ele vem de volta de uma maneira nova. Isso é como você vê em Gênesis. De tal forma que você quase lê que havia três criações, no princípio, Deus criou o céu e a terra. E para, termina ali. Isto explica muito brevemente o que aconteceu. Mas ele não continua com outras coisas, ele começa a partir do início de novo, como Deus criou o céu e a terra. E em seguida, ele vai voltar como Deus criou o homem. Então, você vê que a maneira de escrever a Bíblia era muitas vezes descrever o panorama e, em seguida, entrar em mais detalhes para explicar melhor. E Paulo faz a mesma coisa em Romanos 7:5. Ele disse, pois quando éramos controlados pela carne. Ponto. Ele não está dizendo agora. Aqui ele diz, mas eu estou na carne. Mas um versículo antes, ele disse, pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Ele estava falando, pois quando éramos controlados pela carne. Lá, ele disse, mas eu sou carnal e algumas palavras antes, quando éramos. Ele estava falando que ele era. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Isto é interessante porque alguns versos antes, Paulo estava falando, pois quando éramos controlados pela carne. Era assim, mas agora. Fomos libertados. Ele estava falando de algo que foi, e algo que é agora então, ele continua com como ele era aí. Em seguida, ele fala sobre como é agora, como ele era aí. Em seguida, ele fala sobre Romanos 8. Portanto, em vez de ler apenas uma linha, leia em círculos. Ele estava falando sobre como era, como é, como era, como é, e uma pequena linha no final, a última linha como é. E então ele continua em Romanos 8 com a libertação do pecado. Houve muito mal entendido sobre este verso por causa da nossa maneira de pensar. E quando eu vi isso, quando Deus abriu meus olhos eu tive a revelação, eu sou livre. Eu sou livre. Eu estava completamente livre. Eu vi isso de forma clara, Satanás havia mentido. O ensino que recebi na igreja era uma mentira. Eu não sou mais carnal. Eu não estou vendido para ser escravo do pecado. Não, eu estou livre do pecado. Eu acredito que há muito ensino errado sobre esses versículos. Então, fiquei tão feliz. Depois que vi aquilo, descobri que há um tradutor da Bíblia na Dinamarca, que está trabalhando para tradutores bíblicos Wycliffe. Ele fez uma nova Bíblia na Dinamarca como uma Bíblia viva. Ele é o único tradutor da Bíblia que temos aqui traduzindo a Bíblia para diferentes línguas, onde eles não tiveram a Bíblia antes. E sobre esses versos, ele escreveu um comentário. O comentário é o seguinte, Paulo usa nestes versos o chamado eu representativo em grego. Quando ele diz eu, ele pensa em todos os leitores que vivem sob o domínio da lei, como ele mesmo foi uma vez. Isto para nós é uma retórica estranha que levou a muitos mal entendidos sobre esse capítulo importante. Então, ele que sabe grego e sabe como está escrito, foi libertado das tradições como nós estávamos lendo a Bíblia. Ele apenas confirmou o que Deus me mostrou. que quando Paulo diz eu, ele não está falando sobre si mesmo. Você pode ver desta forma. Claro, você não pode ser vendido como escravo e ainda ser livre, livre, livre. E Jesus veio para libertá-lo. Mas Paulo está escrevendo para os judeus. A carta é sobre a liberdade do pecado e não estamos mais sob a lei. Ele está escrevendo como um judeu e lembre-se, Paulo era um judeu sob a lei farisaica mais dura, ele era o fariseu dos fariseus. Ele tentou com tudo o que tinha para guardar a lei. Como um judeu que vivia assim, ele tinha a lei, ele sabia a lei, mas ele ainda estava vivendo assim. Mas, em seguida, ele continua e diz, eu, porque ele não queria ofender outros judeus. Em vez de dizer, você tem, você tem, você tem, assim ele se tornou um exemplo, referindo-se a si mesmo. Eu estou no mesmo barco que você, você e eu. Eu sei o que você está falando, eu sei como você está sentindo. Eu também tinha isso. Então, ele termina Romanos 7, dizendo, obrigado Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor à liberdade. E então, ele vai voltar mais uma vez falando sobre o pecado e as coisas antigas. Lembre-se que ele escreve de forma circular. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1, nós temos que entender que isso não é a vida cristã normal. Jesus veio para nos libertar do pecado. E isto acontece quando somos batizados em Jesus Cristo. Especialmente quando sabemos o que é o batismo. Mas para mim, o batismo era apenas um símbolo. Eu precisei que o Espírito Santo viesse e revelasse para mim. E quando recebi essa revelação, isso mudou minha vida. E tudo o que você vê no site, tudo o que faço hoje, tudo o que eu experimento hoje veio daquela revelação, começou lá. Eu posso dizer que eu era salvo, mas eu também fui salvo quando experimentei isso. E a salvação, mais uma vez, era tão diferente. Como meu amigo, quando ele foi batizado tudo mudou. Tudo mudou em sua vida, ele também começou a ver coisas incríveis. Tenho muitos testemunhos disso, de quando as pessoas vêm para a plenitude de Cristo, não apenas pedindo para Jesus entrar em seu coração, mas pelo arrependimento, batismo nas águas e no Espírito Santo, que revela o que o batismo nas águas significa. E viver essa liberdade, então, você está livre. Então, você começa a viver em Romanos 8, onde ele diz, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não somos chamados a caminhar de acordo à carne. Não, nós somos chamados a caminhar segundo o Espírito. Andar na vida do Espírito Santo. Mas para nós entrarmos na liberdade que lemos em Romanos 8, onde não há condenação, onde andamos em liberdade, em plenitude, você precisa do arrependimento e do novo coração. Mas você também precisa ser batizado nas águas, sob as águas em sua própria fé. Você precisa do Espírito e da água para entrar no reino de Deus. Você precisa disso para ser salvo para a remissão dos pecados, para se revestir de Cristo e ser ressuscitado junto com Cristo, para lavar todos os seus pecados. Você precisa do batismo nas águas. E você necessita do batismo com o Espírito Santo. Não é suficiente ter apenas dois deles. Você não pode viver Romanos 6 e a liberdade de Romanos 8, se você não tem isso. E eu quero dizer como podemos ficar perdidos na teologia hoje. Eu tive uma experiência muito triste, pois quando comecei a estudar aquelas coisas, eu vi que nossa Bíblia dinamarquesa tem uma tradução errada. Muitas Bíblias hoje têm uma tradução errada, algumas coisas foram retiradas do texto original em grego, especialmente como você vê aqui, porque a nossa Bíblia em dinamarquês diz agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e para ali. Muitas Bíblias são assim, eles param ali. Veja se talvez a sua Bíblia também para por aí. Mas a Bíblia King James está correta porque ela também tem, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso é realmente importante porque a Bíblia não diz que não há condenação para todo mundo que está em Cristo que andam de acordo com o pecado. Não. Diz, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus que vivem de acordo com o Espírito. Eu lembro que eu estava estudando isso e, um dia eu fui visitar alguém que tinha um livro de uma igreja luterana da Dinamarca. Eu li um artigo de um líder da juventude daquela igreja. Quando li, eu pensei, ó Deus, nos ajude. As pessoas estão enganadas. As pessoas da igreja estão indo para o inferno. De repente, eu experimentei isso porque eu vi tão claramente como a tradição está mantendo as pessoas longe da salvação em Jesus Cristo. Porque este rapaz era um líder da juventude. Ele escreveu um artigo sobre sua vida e usou duas escrituras, Romanos 7:16 a 19 e a primeira metade de Romanos 8. Ele disse, como cristão eu estou vivendo em pecado todos os dias. Todos os dias eu faço coisas que eu não gosto de fazer. Eu sou parecido com o que Paulo está dizendo. Eu sou carnal. Eu sou vendido sob a lei do pecado e eu estou pecando o tempo todo. Mas no domingo, eu posso ficar em uma igreja e adorar a Deus. Mas muitas vezes eu sinto condenação. Eu sempre me sinto condenado. Mas eu pego Romanos 8:1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Ele disse isso como um testemunho. Quando você lê o artigo, é tão claro que ele não é realmente salvo. Talvez cresceu em um lar religioso, mas ele realmente não havia se arrependido. Você pode ler isto. Ele certamente não havia sido batizado nas águas e com o Espírito Santo. Você lê isso. Mas ele estava usando as escrituras. Eu vivo em pecado todos os dias. Mas eu vou à igreja. Mas eu me sinto tão condenado. Mas eu pego Romanos 8:1 que diz não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Mas eu ainda sinto condenação. Não há condenação, não há condenação. Assim, ele sente-se condenado, mas ele só pega a parte não há condenação. Entende? Assim, ele está usando as escrituras. Mas eu quero voltar. Porque esse cara se sente condenado. Porque ele estava vivendo em pecado. Ele estava vivendo na carne e não pelo Espírito. Ele simplesmente pegou a Escritura. Mas onde o Espírito Santo estava tentando abrir seus olhos, para chamá-lo para que pudesse ser salvo e viver pelo Espírito, ele apenas tomou a Escritura. Não, não, não há condenação, nenhuma condenação. Não, eu não preciso me sentir condenado. Eu não preciso ser condenado, porque eu sou um cristão. Mas não é assim que nós devemos usar a Escritura. Para mim, eu não uso a Escritura para me livrar do pecado. Não. Mas quando eu me livro do pecado, sinto que não há mais condenação. Agora não estou condenado. Eu não preciso tomar escrituras e bater na minha cabeça o tempo todo. Não. Eu estou apenas vivendo a liberdade. Estou apenas vivendo a vida. Em muitos lugares no mundo de hoje, o nosso maior problema, quando se trata de salvação, é que ninguém tenha entendido o que é o batismo. E poucos têm entendido que precisamos também do batismo do Espírito Santo. Essas três coisas, arrependimento, batismo nas águas e com o Espírito Santo, são tão importantes. Se você está crescendo em um lugar tradicional, onde eles não têm o batismo nas águas, você vai ver que o ensinamento que eles têm lá é Romanos 7 como a vida normal. Não importa se o resto de Romanos está dizendo algo totalmente diferente. Dirão que esta é a vida normal e que somos todos pecadores. Mas como você viu antes, nós não somos pecadores, somos santos. Nós somos santos, estamos livres do pecado. Você vai ver quão forte, quanto a pregação no livro de Atos mudou através da Igreja Católica. Esse fundamento começou com Agostinho e Lutero continuou dessa maneira, e também Calvino e outros. Esta é a base deles de hoje. E porque eles não têm a liberdade e o Espírito, eles também não têm a vida que lemos no livro de Atos. Eu quero perguntar, sobre o que você quer construir o seu alicerce, tradições ou o livro de Atos? É tão triste hoje que estamos em nossas caixas com toda a verdade, e agora temos uma igreja pentecostal na Dinamarca. As pessoas são batizadas com o Espírito Santo e ouviram sobre o arrependimento, mas eles não fazem o batismo nas águas. Eles não falam sobre isso. E porque eles não têm a revelação de que nós podemos ser livres da lei, que podemos ser livres do pecado, muitas outras pessoas hoje na Dinamarca pregam que Romanos 7 é a vida cristã normal. Oro para que quando você estudar o livro de Romanos, se lembre de vê-lo assim. É claro que Paulo não era esquizofrênico. Ele não pensava, sou carnal. Não. Nenhuma pessoa carnal vai entrar no reino de Deus. Como ele também diz, quem caminha de acordo com a carne. Não. Ele não estava na carne. Eu estava vendido como um escravo do pecado. Não. Jesus veio para nos libertar, porque o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho sim. Há liberdade em Jesus Cristo. Quando você abrir os olhos, verá que isso é tão claro. Você não precisa dele para te mostrar isto. Mas agora temos pessoas que entendem e ensinam isso. É claro que gosto disso. Mas tente usar outra versão da Bíblia. Ouvi dizer que a Bíblia Viva em inglês é boa. A Bíblia Viva da Inglaterra e outras Bíblias onde eles têm traduzido Romanos 6 a 8 e outras escrituras muito claramente. Deixe os teus olhos serem abertos e experimente a liberdade. Ok. O batismo nas águas. Quão importante é o batismo nas águas? É importante. Quanto? É tão importante como arrependimento, fé em Jesus e batismo com o Espírito Santo. Isto é parte da salvação. Isso é importante para ser salvo. Foi o que Jesus disse, foi o que Pedro pregou, era o que Paulo pregou, é o que a palavra está dizendo. Pois para ser salvo não é só obter perdão em seus pecados, mas é ser salvo do seu pecado. Então você pode viver uma nova vida, porque Deus quer criar uma nova vida em nós, um novo povo, antes de criar um novo céu e terra. Então, é importante? Muito importante. É tão importante que pessoas morreram por esta verdade. Eu amo muitas pessoas do contexto luterano. E porque os amo, eu não mudo a verdade. Porque os amo, eu não mudo o que a palavra está dizendo. Eu os amo e respeito, mas ainda precisamos pregar a palavra. E precisamos nos perguntar, queremos agradar ao homem ou a Deus? Mas, se agradar a Deus, o homem também vai agradecer-nos porque nós estaremos dizendo a verdade, porque a verdade vai nos libertar. Então, é importante? É realmente importante. O que é o batismo? Batismo é sob as águas, em sua própria fé. É debaixo da água. Se soubéssemos grego, jamais teríamos adotado batizar por aspersão da água sobre a cabeça. Nunca. É por isso que nas igrejas ortodoxas gregas você vê que quando eles batizam as crianças, eles fazem assim. Sob a água e para cima novamente. Porque todo o grego entende que, ao ler o texto, o batismo significa abaixo da água, não é água sobre a cabeça. Então, o que é o batismo? É em sua própria fé. Se você acredita. Este é o problema com as crianças. Aqui é onde Agostinho e o pecado original entraram. Eu não quero gastar muito tempo com isso agora. Mas isso veio dizendo que as crianças deveriam ser batizadas. Não, as crianças não precisam ser batizadas. Porque você precisa ser batizado quando você começa a pecar, e quando peca, você é compelido a pecar. É quando você precisa de ser batizado. Não quando é um bebê. Um bebê é limpo quando nasceu, já que a consciência do bem e do mal não está acordada ainda. É por isso que os bebês não estão cientes de sua nudez. Mas quando eles crescem, eles dizem, oh, sai fora. Porque agora eles têm a consciência do bem e do mal e isso é onde começa. Porque estamos vivendo num mundo caído. Eles começam a pecar e quando você começa a pecar, você é compelido a pecar. Então, quem precisa ser batizado? O batismo é debaixo d'água em sua própria fé. Quem precisa ser batizado? Todo mundo que quer ser salvo precisa ser batizado em sua própria fé, debaixo d'água. Você precisa disso junto com o Espírito Santo, para viver a liberdade que nós lemos na Bíblia. Quem pode batizar? Todo mundo que nasceu de novo pode batizar, porque quando você se tornou um discípulo, Jesus te deu o mandamento. Não apenas o mandamento de ser batizado, mas ela nos ordenou a fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Então, você não está apenas ordenado a ser batizado, mas você está ordenado a ser um batizador, alguém que batiza outras pessoas. Todos podem batizar porque todo mundo é um sacerdote no Novo Testamento, na Nova Aliança. Então todo mundo pode batizar. Eu batizei pessoas onde um líder de uma igreja escreveu me perguntando, quem lhe deu autoridade para batizar? Eu quero virar esta questão e perguntar, quem pode dar a autoridade para batizar? A igreja luterana, como denominação, tem a autoridade para dar autoridade a outros para batizar. Para dizer a outros quem pode e quem não pode. A igreja batista, como uma denominação, pode ter autoridade para ordenar as pessoas e dizer quem pode batizar e quem não pode. Será que o movimento pentecostal tem autoridade para batizar ou para dizer às outras pessoas quem pode e quem não pode? Não. Não há nenhuma denominação que tenha autoridade para batizar, ou autoridade para ordenar outras pessoas para batizar, e para dizer às outras pessoas que elas não podem batizar. Há só uma pessoa que tem essa autoridade. E este é Deus. é Jesus Cristo. Ele nos deu autoridade para batizar e ninguém mais pode dar. Então, se você está esperando e dizendo, eu não posso batizar porque esta denominação não me ordenou fazer isso. Me desculpe, mas essa denominação não tem autoridade para ordená-lo a fazê-lo. Se você é nascido de novo, você é chamado para batizar e isso é tudo que precisa. Então, quem pode batizar? Todo mundo. Como você batiza? Você batiza debaixo da água em Jesus Cristo. Mas você não batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. É assim que eu fui batizado e como muitos outros foram batizados, mas você não vê isso na Bíblia. Isso é porque nós interpretamos mal o que Jesus disse. Ele disse, vão e batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em primeiro lugar, quero dizer Pai não é um nome, o Filho não é um nome e o Espírito Santo não tem um nome. Ele está ilustrando que o arrependimento é para com Deus, o batismo em Jesus Cristo e o batismo com o Espírito Santo. Porque Jesus disse isto a seus discípulos. Mas você não encontra um lugar na Bíblia onde batizaram dessa maneira, onde levaram as palavras de Jesus ao pé da letra. Não. Porque eles entenderam o que ele estava dizendo. Ele estava dando-lhes uma ilustração e eles entenderam a ilustração. Assim, cada vez que uma pessoa foi batizada, elas foram batizadas em Jesus Cristo. Você lê, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Atos 2 e 38, há poder no nome de Jesus. Oséias, demônios obedecem em nome de Jesus, a doença é curada em nome de Jesus, há salvação no nome de Jesus. O nome acima de todos os nomes, Jesus Cristo. E se você disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Espírito, você não está dizendo o nome de Jesus. Por isso, precisamos usar o nome de Jesus e mostrar o que o batismo é. E cada vez que você ler sobre o batismo de alguém na Bíblia, nunca, nunca, nunca foi em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre, sempre foi em Jesus Cristo. E o mais correto é, para pertencer a Jesus Cristo. Porque não somos mais escravos do pecado, somos escravos de Cristo. Em um dos livros que escrevi, Cristão, Discípulo ou Escravo, eu falo sobre sermos doulos, somos escravos de Cristo agora, nós não somos mais escravos do pecado. Somos escravos de Cristo. É isso que o batismo é. Você se torna um escravo de Cristo, mas ele ainda te chama de irmão. Não importa se nós pertencemos a ele, somos seus irmãos. Somos uma família, ele é o nosso Senhor. Se você quiser fazê-lo corretamente, então você tem que fazê-lo em Jesus Cristo. O que eu faço? Eu digo às pessoas, você quer ser batizado em Jesus Cristo? Você quer pertencer a ele? E eles dizem que sim. Então eu digo, por sua própria fé, eu te batizo em Jesus Cristo. E depois, morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Onde batizar as pessoas? Eu batizo pessoas em uma grande lata de lixo, onde nós retiramos o lixo, colocamos a água e batizamos lá. Como você pode fazer isso? É uma boa ilustração. Retire o lixo, sob o novo homem. Eu batizei pessoas de diferentes maneiras, em banheiras, em oceanos, em mares. Onde há água, eu batizo pessoas. Nós temos em nosso jardim um recipiente onde podemos colocar água. Quando é inverno, o levamos para dentro, enchemos com água e podemos batizar as pessoas lá. As pessoas não precisam ter roupas brancas e você não precisa ter duas pessoas para batizar assim. Não, eles só precisam afundar. Às vezes, quando eu batizo as pessoas, e mais frequentemente agora, eu nem sequer entro na água. Eu apenas me coloco ao lado, eles saltam e eu digo, você está pronto para ser batizado em Jesus Cristo? Eles estão lá e apenas vão para baixo e para cima. Você não precisa fazê-lo da forma como fazemos, eles só precisam afundar. Sepultados com Cristo e levantados com Cristo. A única coisa que você precisa dizer é, eu te batizo em Jesus Cristo. Quer pertencer a ele. Eles dizem sim e então você os batiza. Eu sei que muitos estão dizendo, sim, mas eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu preciso ser batizado de novo? Não, eu não penso assim. Eu também fui batizado dessa forma, mas... Vamos começar certo desta vez, vamos fazê-lo da maneira certa, pregar a coisa certa e depois vamos ver o poder disto. Mas muitos perguntam. Eu fui batizado quando eu tinha 14 anos e não entendi isso. Devo ser batizado novamente. Batismo tem a ver com a fé. Eu não sou desses que batiza diversas vezes. Eu não creio nisso. Um só batismo é suficiente. Mas há pessoas que depois de crescer, são batizados quando completam 14 anos, porque todos os seus amigos fazem isso. Mas eles fazem isso como uma tradição. E se for só tradição, então sim, você precisa ser batizado. Se foi mais do que uma tradição, se você teve a fé, você não precisa de mais nada. Porque o batismo não tem nada a ver com a idade ou se você está velho. Eu não prego batismo infantil e batismo adulto. Não. Nós precisamos pregar um batismo de fé. Se você acredita, você pode ser batizado. Você tem que ter idade suficiente para reconhecer que você quer ser batizado. Quando você tem idade suficiente, você pode ser batizado na sua própria fé. O que costumo fazer com as crianças sobre isso, quando eu não tenho certeza se eles entenderam, eu oro por eles. Se eles foram batizados com o Espírito Santo, eu digo, ok, agora eles estão prontos para ser batizados nas águas, porque isso mostra que Deus os aceitou. E por causa disso, eles também podem ser batizados nas águas. É sobre isso que vou falar agora. Pegue a palavra de Deus, veja o que diz e estude. Ouça isso não só uma vez, mas ouça de novo e de novo. Pegue Romanos e estude-o. Eu não sei onde você está em sua vida. A coisa mais importante em sua vida é, você anda em liberdade? Como lemos, liberdade, onde não há mais condenação. Você está andando não segundo a carne, mas de acordo com o Espírito. Esta é a vida. Para viver essa vida, você precisa se arrepender de seus pecados. Também precisa ser batizado nas águas e lavar todos os seus pecados, morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Morrer para a lei do pecado. Você não precisa estar debaixo disso. Mas você também precisa do Espírito Santo para que você possa andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Vou falar sobre isso na próxima vez. Mas eu não sei onde você está. Talvez você tenha tudo isso e ainda não ande em liberdade. Então você precisa da revelação como eu tive. Este livro, Sã Doutrina, pode ser um bom começo. Tem um cara da Holanda que escreveu-me ontem. Ele acabou de ler este livro e ele tem sido um cristão há muitos anos, mas só agora foi liberto. Ele disse que era a última coisa. A experiência de que falei neste livro, ele também experimentou. Para ele, também era sobre experimentar o temor do Senhor. Isto é também o que nós precisamos, odiar o pecado antes de podermos ser livres do pecado. Eu falo sobre isso no livro e você pode encontrá-lo no meu site ou na Amazon.com. Neste livro, eu falo mais sobre o batismo nas águas e o que é ser um discípulo. Cristão, discípulo ou escravo. Somos escravos, mas não escravos do pecado, somos escravos de Jesus Cristo. Se você quiser, tome as próximas semanas e estude os livros. Se você precisa de alguém para batizar você, encontrar alguém e seja batizado. E quando você ir sob a água diga, agora eu estou morrendo para a lei. Eu não estou mais sob a lei, estou livre da lei. Então você estará experimentando a liberdade que lemos em Romanos 6 e 7, e através de toda a Bíblia. Vou parar agora, mas antes eu quero orar e minha esposa vai cantar uma canção. Deixe suas palavras e o Espírito Santo trabalharem através desta canção. Deus, eu agradeço por esse estudo, eu te agradeço por hoje. E ore para que isso traga liberdade para todos que recebem este estudo, Deus. Que eles obedeçam a você, Deus. Se arrependam e também sejam batizados nas águas e recebam o Espírito Santo, se eles ainda não foram batizados com essas coisas. Deus, que eles não andem segundo a carne ou sintam condenação o tempo todo, Deus. Mas que eles sejam libertos e caminhem de acordo com o seu Espírito. Que eles experimentem a liberdade em você, Deus, como eu experimentei, que tornou-se o começo de algo novo na minha vida, que tornou-se o começo de algo novo na vida de muitas pessoas. Deus, eu oro para que você abra os olhos de todos que verem esse estudo, que você liberte-os para que eles possam viver a nova vida que você tem para eles. Que eles possam andar em liberdade. Deus, eu oro para que você venha e fale direito onde eles estão, para que eles saibam o que precisam fazer. Deus, em nome de Jesus, amém.